tá aliado, mano. Pista não sai de perto. Afirmativo, uniforme, máquina uniforme, mantém a posição aguardando. Temos uma aeronave agora no banho da Gol, já no final da 1-0 para todos, ok? Bruno, táxi via Índia, segunda direita lá no ponto de espera pelo 18-6, aqui na linha 17, agora bom voo. Índia 18-6, voa. X-Way da 10, o Gol 738. Gol no 738, completo sinal, semi-torre 118, decimal 6. 686, Gol no 738, fecha. Salvador, bom dia, Gol no 738, MLS X-Way, uma milha de Serra, Campo Verde. Gol no 738, ciente, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Aguardando autorização, Gol no 738. No 738, livre pouso pista 10, vento 080 graus com 8 nós. Quer livre pouso pista 10, 738, poderia confirmar o altímetro? Agora 1097. 1097, obrigado. Lima, confirme a radial e distância. Tome visual ou instrumento? Só um minutinho, por favor. Mas estamos com plano visual. Vigian, sai com plano visual pelo corredor Xé ou prefere sair instrumento? Ei, Salvador, muito bom. Web 58 no ponto de espera. Jet 5811, mantém ponto de espera da 1-0, aguardando. Mantém. Informe, Mike, uniforme, tentando as três turbulências do mangue da Gol pousando no 1-0. Quando pronto, livre decolagem, vento 070 graus com 9 nós. Quando pronto, livre decolagem, informe, Mike. Lalete, parte estabilizada. 2 mil pés com 1017, 518, aponta a estabilidade. Lalete 5811, ele mantém pista no 0. Ele mantém no 0, 5811. Um grande abraço para o Cio. copiado agora sobrevoando pelo Rio? Não copiei, senhorita? Confirma o local de sobrevoo? Vai ser corredor até centro histórico, Guatemi e retorna. Afirmativo, só um instantinho também, meu bravo. Bom dia, não tem mais nada também, depois já vou emendar a outra também. O Gol no 738, solo 07, liberando agora via Eco, corrigindo Fox, solo no 21, décimo 9. 219, obrigado. Informe Mike uniforme, decolado aos 08. Prefere agora o controle 120, décimo 8, bom voo. 1208, Centro, obrigado por uniforme. Olha, pode antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Gol no 738. Uniforme, contato radar, suba nível de voo 220, saída mega. Subindo para 220. Sou ativo Romeu Lima. Está autorizado para... Só um minuto, por favor. Lima está autorizado para Serra Novembro Eco Yankee, nível 080, plano Yankee, na corda pista 17, primeira curva direita, inicialmente com o professor da Arbora, até Arbora após direto. Controle operando 20-8, 345465. Estacionamento, Triplo Romeu Lima, aqui legal no 07, para o táxi, né, torino no 8, décimo 62. Eu não mando um gol 1260, 370 para Recife, até passo da Copa. 1260, autorizado para Recife, 390, via Aferisco 58. Na cola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120-8, responda 5562. Apenas confirmando que prossegue 500 pés, seguindo a linha do litoral. 500, plano de Abraão. 90 via 258, saída Puca, transição Caju. 5562 é o transponder. Só não copiou o controle. Controle 1208, pista em uso 10, após a decolagem, primeira curva esquerda. Ok, 1208, decolada 10, primeira curva esquerda. Gol 1200. Baixa o parafuso, chama o parafuso, gol 1200. 7-3-8 na Juliette. Botão 5, gol no 7-3-8, do ingresso. Botão 5, do ingresso, no 7-3-8. Controle 120, décima 8, bom voo. 208, bom, a web 581. Salvador, boa tarde, web 581, cruza Piquet Space, possibilidade presente, voar da El. A 758-11, contato radar, suba ao 360, da presente, voo da El. Atenção 360, direto da El, web 581. Aguardando transferência, Tango de Abravo. Decolado ao Juno, Tango de Abravo. Sede. Salvador, Papa Romeu, Romeu Cabravo. Prossiga, Romeu Cabravo. Começa mais decolou de Costa Azul, vai com cruze no dia, vai manter 510, 2 a bordo. O código da cidade é o 0166, Romeu Cabravo. Centro Romeu Cabravo, mantém as condições visuais, 500 pés, QNH 1017, reporte visual com local de pouso. Bravo. Controle, meu condião, bom dia, Papa Romeu, Tânia Brava. Prossiga, Tânia Brava. Decolou do CIA, intenções, sobrevoa um farol da Barra, centro histórico e regressa para o CIA. 27, mantenha as condições visuais, 500 pés, QNH 017, Tango Índia Bravo. Tango 017, paciente, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, informa o tráfego nessa posição de 1 hora a 6 milhas. É o Robson 44, mantendo 500 pés, rumo norte. Tá ciente do tráfego, sentido ao contrário, mas não tá visual com o mesmo, né? Mantenha a separação. Objetivo 728 estabilizado. Objetivo 5728, completo final, chama torre 118, decimal meio. 18 mesmo. Salvador, bom dia, objetivo 5728, estabilizado, baixado, checado visual. Objeto 5728, bom dia, já avistado. Vamos autorizar pistão no zero, vento zero, 90 graus com 7 nós, cheque 3. Baixado e checado, senhorita. Tá livre bom, 5728. Lima, bom dia. Prossiga, Papá Romeu Lima. Tá decolado Costa Azul de Sinelcia, vai fazer um sobrevoo antes no Aeroclube, mantendo 500 pés, 3 a bordo, acionado 0140. Gente, mantém as condições visuais de 500 pés, que não dá uma 017, o Papá Romeu Lima. Vai manter condições visuais vertical do Aeroclube, vai reportar para abandonar o setor. Ô meu amigo, eu tô aqui no aeroclube, não tô visual contigo não, hein? Eu tô agora a 300 pés. Ok, eu tô na vertical, eu tô mantendo 500 aqui. Tô visual com você já, 12 horas. Romeu Lima, está autorizado o ingresso pista no 7, reporta alinhado pronto. Estacionamento Gol no 260. Cruzeiro, tá lugar de acionar, chama o táxi com 260. Chama o táxi com 260. Jet 5728 no solo 1 no meio, libere próximo à direita via Fox, chama solo 121 no decimal 9. Fox, chama solo 219, boa. Salvador, bom dia, objeto 5728, levanta na 24. 5728, bom dia, taxi via Alfa, Juliette, Porto 9. Alfa, Juliette, 5728. Foxtrot 58 no Uno, chame Recife, 125 Uno, alterne 13325. No Lima, o vento, uma centena com 8 nós, livre decolagem, posição no 7. Azul 4307, autorizado. 380, 380 para Rio de Janeiro, decolando a pistão no 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Bridge, controle 120, décima 8, transponder 5563. Autorizado, conforme 380 para RJ, decolada 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, 1208, controle de saída, 5563, transponder. 5-5-4, azul 4207, para pushback. Está pronto, precisa de acionamento no local, possível o pushback. Preciso do acionamento, é um colo pronto para o push and loop. Camarada. Colo Bruno 260, tem 9-5 a bordo, 3 horas e 20, alterna Fortaleza, pronto para o táxi. Bruno 260, controle Pátio, após Índia, no ponto de espera, torre 18-6, que nega 1017. 1027, Bruno 260. Transfere 1210, decimal 8, mão voo. Romeu, Romeu Lima, contato radar, suba para o nível de voo 080, saída ABO. Mantém a restrição do 30 ou sobe? Mantém a restrição, Romeu, Romeu Lima. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, chame Recife, 12685, alterne 12545. Chamará Recife 1285, 2545, uniforme, Mike, uniforme. Salvador, gol 1260, pode esperar da 1-0. Gol 1260, a linha mantém pistão 0. A linha mantém 1-0, gol 1260. Azul 4060, desce para o nível de voo 050, chegada a Mari. 050 na Mari, positivo. Então está iniciando o desvio à esquerda para as informações. Sim. Romeu Romeu Lima, informe para o ideal, para o destino. É 288, Romeu Lima. Guardião 02, prossiga. Voo 080. Aqui, ó. Devido a informações, o Elema vai manter essa prova mais um pouco, é possível? Sim, se manter a inscrição de 3 mil pés. Mantendo a restrição 3000. Inicialmente com proa norte, o vento 100 graus com 07 nós e a ponte fora do sol, Baleão 02. Ponte, está muito abraço. Sente. Um 260 ainda na escuta da torre. Escuta. Decolada 223, chame agora o controle 120 decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Dois tomadores para do solo, Guardião 02. Guardião 02, ciente, decolado aos 24. O transfere vai afastar mais que 5 milhas, confirma? Afirmo, aqui seguindo a estrada do corpo, afastar mais que 5 milhas. Afirmativo, transfere então o controle 120 decimal 8, tem um bom voo até a volta. 1208 até a volta, Guardião 02. Controle, o Papá Romeu Lima terminou o sobrevoo no aeroclube e segue agora pro CIA. Sente Romeu Lima, reparte visão com local de pouso. Vai reportar o Papá Romeu Lima. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, mantém as condições visuais 500 pés, que não é mais 017. 02. Romeu Lima, tá visual, é possível que eu presente prosseguir com o plano visual e a prova de cima? Informe-nos de novo. É um ACD pro 065, Romeu Lima. Gente, plano de instrumento cancelado 1425, sub mantenha 065, Romeu Lima. Lima, livra 3000 para o 065. Ô, Tolha, o Tango de Abrava? Pode ser o Tango de Abrava. Guadermice autorizado, vai direto para em ar. Sim, Sano Torre, correção, repassa um através de Pitaçu, tem um debrado. Se autorizado, eu tô aqui, não vou pela Pitaçu, se autorizado, eu vou direto, do Guadermice direto para lá para o CIA. Olá, Salvador, bom dia, são 3895, autorização 380 Guarulhos. Está no CIA. Gente, autorizado direto CIA, Tango Índia Bravo. Eu formo tráfego nessa posição de 12 horas. Também prosseguimos para o CIA, mantendo 500 pés. Avisou a aeronave a manter a separação. Controle 120, decimal 8. Profunda 5575. Filmação transponder e a aerovia? Primeiro será o uniforme Zulu 16 e o transponder 5575. Gente, está autorizado 340 Guarulhos, na Zulu 16. Decola da 10, curva esquerda da El Lida e após bridge. Controle 208 e transponder 5575. Está 3895. 2895, a primeira curva é a direita, chama para a pushback acionar. Perdão, direita, chama para o posicionamento. 3895. O 4060 desce para 2000 pés, que é 0017, autorizado sinal e leste, porte estabilizado. 2.997, com a maré estabilizando, ILS 4060. Salvador Azul 4207, IAB 80, alterna Campinas 4, autonomia para o táxi. 4207, táxi ainda no ponto de espera 18.6, aqui na HM 17, meu voo. E ainda até o ponto de espera 18.6, 4207, obrigado, bom trabalho. Romeu Lima, informe-se, mapa 14. Romeu Lima, estimado 1450. 2.85, 2.545. Controle, o Tango Índia Brava está 1 minuto e meio para pouso. Frequência livre, Tango Índia Brava. Bravo, ciente. Controle, o Papai Romeu Lima já na sinal para pouso. Papai Romeu Lima, frequência livre. Graças, senhora, um excelente final de semana. Estou em Salvador, muito bom dia, Azul 4207, ponto espera 10, pronto. Azul 4207, bom dia, autorizado a linha de decolar pista 10, vento 120 graus, 089, fique apenas atento a pássaros, próxima cabeceira 28. Gente, livre, a linha de decolar 104207. Guardião 02, confirme intenções do voo. Salvador, bom dia, é o TRIP 5220. TRIP 5220, disparo nível de voo 050, chegada a mão. Ok, no ponto de aulas, seremos para 050, chegada a mão. Lá 231, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Salvador, bom dia, 4207 da Azul, cruzando 1300 para o 380, na Dael, Leda Bridge. Azul 4207, contato radar, subatório nível de voo 380, saída da Dael. Já prossiga.